Ele não é um cara normal. Ele não é uma pessoa legal. Ele se esconde no seu apê e fica o dia inteiro vendo TV. E quando passa na rua, ninguém comenta você. Tem um amigo, pois não quer correr perigo. Não fala com a família. A última pessoa com quem falou foi a tia, que obrigou a visitar o pai no hospital, pois ele estava mal. Ele nunca sai. Todo dia pede pizza pelo telefone. É a única coisa que ele come quando tem fome. Não tem sonho, não tem perspectiva.